sabor. Tu és açúcar moreno, és o meu pequeno, és o meu bombom. Tu és açúcar moreno, tens um olhar sereno, tu és mais que bom. Tu és açúcar moreno, tens um ar cigano, és o meu amor. Tu és açúcar moreno, meu doce veneno, meu doce sabor. Canal 2 da Antena Web. Para trás, que ela não ajuda ninguém a viver.

Eita.